Ações de atos não pensados, mensagem de pessoas que só vivem no atraso. Ser considerado traz status, mó mentira. Por trás conspira, faz intriga, ibope de galeria. Os assassinos do hip hop conspira, mas na rima personalidade predomina da mídia. Vira alvo fácil, está na mira. Figurinha carimbada do Mac de patifaria. Só os fortes sobrevivem e atingem um certo índice, fazendo que pessoas de algum modo se identifiquem. Se resistência se adquire, imagine com o tempo. 10 anos de hip hop me deixou muito mais autêntico. Vendo e aprendendo. Não com os locks, sim com os verdadeiros. Perde o respeito. Quem entra no jogo e pede apelo pro seu governo, eu sou seu pesadelo. Xandiri, o MC, 100% veneno.